Seção 76 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Homo Infimus. Homem, carne sem luz, criatura cega, realidade geográfica infeliz. O universo calado te renega e a tua própria boca te maldiz. O númeno e o fenômeno, o alfa e o ômega, amarguram-te. Hebdômadas hostis passam, teu coração se desagrega, sangram-te os olhos e, entretanto, ris. Fruto injustificável dentre os frutos, montão de estercorar e argila preta, excrescência de terra singular, deixa tua alegria aos seres brutos, porque, na superfície do planeta, tu só tens um direito, o de chorar. Fim do poema.